já não sei o que será de mim agora. Passe a noite meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Feliz no braço de um amor qualquer, mas se uma fosse a outra que eu amo tanto e não já não sei o que será de mim agora. Passe a noite meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Feliz nos braços de um amor qualquer, mas se uma fosse a outra que eu amo tanto.